homens não querem acreditar que um dia que tudo vai terminar. Em seus corações a paz não sentem, amor não tem. Castigo eles terão. Deixam pra amanhã o que hoje podem fazer, permitindo assim que muitos morram.